Olá, meu nome é Vini Castro e esse é o Bacana Cast Piloto! Uhul! Comemora, filho da puta! Segunda gravação! Versão número 2! Nós somos o Bacana Cast nas redes sociais, Instagram e Facebook, e Bacana Cast com K no Twitter. Alguém já tinha escolhido o nome, né? Nós estamos disponíveis no iTunes, Spotify, Google Podcasts e no seu agregador favorito. Hoje aqui, para poder falar sobre Pokémon, temos que pegar a... Temos Bandeira! Olá! Brilhante! Garacete Temol! Júlio! Oi! Matheus! Olá! E Anzito! E aí, galerinha! Beleza, então tá bom. E aí, pessoal, esse aqui é o Bacana Cast, estamos todos reunidos e hoje a gente tá junto aqui para discutir sobre Pokémon. Vamos falar sobre os jogos, sobre o anime, sobre os filmes, enfim, toda uma discussão geral sobre o que que Pokémon causou nas nossas vidas e como eles influenciam nos jogos de hoje e tudo mais. Então, sejam todos muito bem-vindos e esse é o nosso piloto. Mas então, pessoal, a gente começando a falar aqui sobre Pokémon, vamos começar realmente da origem, né? De como é que começou a franquia Pokémon. Se eu não me engano, foi... Loyola, foi um cara que ele pesquisava sobre insetos. Bem, não foi bem pesquisar, ele gostava de... pegar insetos. Ele ficava capturando insetos, borboletas, essas coisas, no jardim da casa dele, se não me engano, no parque, enfim, coisas assim. E aí ele resolveu criar, tipo, depois que ele ficou mais velho, né? Ele resolveu criar o jogo baseado nessa experiência que ele tinha quando ele era criança. De poder capturar os bichinhos e brincar com eles. Só que brincar de uma maneira meio louca. Pô, mas que deu muito certo, deu, né? E é legal que tem umas coisas tipo centípede, né? Que parece qual aquele Pokémon verdinho que a gente encontrou logo no começo dos jogos? Caterpie, né? A Butterfree. Que é real, velho. Alguém mais sabe mais alguma coisa sobre isso da origem? Pô, pior que eu sou só consumidor mesmo. Não sei como é que eles fazem essa droga, não. Ah, que eu sei que o criador, ele gostava de fliperama, essas coisas, e começou a trabalhar com um cara da Game Freak, que foi um dos desenvolvedores de Pokémon, que ajudou bastante ele. Porque ele já tem acho que ele desenvolveu até alguns dos pássaros lendários do Pokémon, e o bicho era mó legal também, mó... E acho que até o nome dele é o mesmo nome do Brock, do anime, em japonês, que é... É o Satoshi e o Satoshi é o Ash, que é um desses dois, eu não lembro qual que é. O Satoshi, ele é o criador, né? E o Brock isso, é o Takeshi. Isso, e o outro é o Takeshi. Isso. Acho que foi eles que começaram a desenvolver mesmo as ideias assim, do jogo, especialmente nos primeiros jogos. Acho que até eles tiveram poucas participações nos outros, mas nos primeiros jogos foram eles. Os criadores da ideia da franquia foram esses dois. Que depois teve aquele negócio da Nintendo. A Nintendo tomou conta e ela que faz a equipe, né? É uma coisa que você tava falando da origem, que eu lembrei agora, que tava conversando outro dia, é que a ideia do Pokémon em si era meio maléfica, né? Que a gente é tipo briga de galo, só que com vários Pokémon diferentes. É muito diferente, né? É coisa de adolescente perturbado, né? Vamos ser sinceros. Mas isso, a gente não pode esperar muita coisa de um cara que pegava inseto e furava com alfinete numa tábua de isopor. O sonho dele era pegar o máximo de inseto possível, né? Mais especificamente na primeira geração de 150 pokémons, né? Será que ele tinha 150 insetos, mano? Mano, existe muito mais que 150 insetos. Tem 150 insetos mano, no meu quarto. Mano, eu tenho certeza que o Sparrow não foi baseado no inseto, velho. Com certeza que o Farfetch não foi algum... Farfetch, eu não lembro desse Pokémon, como é que ele é? O Farfetch tem um... É um nabo. Que segura um nabo. É um nabo. Mas sendo justo com ele, os primeiros Pokémons, pelo menos na Pokédex, além dos iniciais, eram Pokémons do tipo inseto. Tinha o Caterpie, o Metapod e a Butterfree, e o Pokémon Abelha lá, né? Que eu não consigo lembrar o nome agora. Weedle, Kakuna e Bedrill. Vocês estão na call agora, são muito haters da primeira geração, pelo que eu me lembro. Mas eu acho que alguns deles são bem bons, assim. Não, são. Assim, vamos definir aqui primeiro, né? Tipo, qual foi a primeira série de jogos de Pokémon, as primeiras séries lançadas? Foram Red, qual mais? Red, pessoal? Blue e Yellow, Green. E Red, Blue e Green, né? Foram os três primeiros. Que saiu pra Game Boy. Não, os primeiros são Red e Green, né? É, é verdade, o Blue é a versão americana. Porque o Blue é uma versão americana. Do Green. No Japão é o Green e nos Estados Unidos é o Blue. É. Uhum. E aí depois saiu o Yellow. Que eles melhoraram algumas coisas e deixaram você ter o Pikachu como inicial. É, que ele faz referência ao anime. Tipo, ele é mais próximo do anime. O Yellow. Então, são os primeiros jogos que a gente tinha pro Game Boy sem Color, né? Game Boy normal. Que, inclusive, foi onde eu comecei minha jornada com o Pokémon. Justamente na primeira geração, no primeiro jogo. O jogo que eu tinha era o Pokémon Red. Você era o primo rico. Ele não tinha... Era o Red mesmo? Qual deles que não tinha o Sand Slash, o Sand Shrew? Ah, meu amigo. Você tá indo muito fundo. Eu sei que a versão... Eu sei que, assim, o que diferenciava um Pokémon do outro é que tinha alguns Pokémons no jogo Red, né? É. No jogo Blue. Enfim, o que eu tinha... Ele não tinha esse Pokémon específico. Mas foi bem aí onde começou o Pokémon. De engraçado, que começou com um jogo portátil, né? Uhum. De console de mesa, que já tava até bem encaminhado nessa época. E fez um puta sucesso, né? Porque, assim, o que a gente tinha ali... A gente chegou a ter o quê? Tamagotchi? É verdade. O que mais? Tamagotchi. Tamagotchi, pra mim, era uma obsessão. Eu carregava aquilo e eu tinha vários. Eles sempre morriam, né? Mas fazer o quê? Não, então, eles trouxeram essa ideia de você cuidar dos seus bichinhos, evoluir eles e lutar eu acho eles, que a ideia de... completa, né? Muito completa. De Pokémon é tipo... O que, pelo menos, sempre me encantou foi a ideia de ter... vários pokémons e poder estar sempre diversificando e, tipo, tentar pegar todos, entendeu? Pra mim, o que sempre foi do Pokémon era a possibilidade de variedade que você tem ali, seja pra batalhar ou... Que você, mas no gameplay, né? Seis e mesmo, só de seis, né? Mas desses seis, você tem uma possibilidade aí, hoje, né? De uns 800 e pouco pra cada slot. E de cada um desses, você tem uma variedade também de golpes, de status, de um bocado de coisa. E isso sempre foi, tipo, perto do meu lado criativo. Essa modificação, ela começou a ser mais fundamental com o passar das gerações e o desenvolvimento do modo competitivo, né? Porque a partir do começo, a gente não tinha tanta essa desenvoltura de pokémons. Os status, eles sempre foram muito presentes. Porque eles fazem parte da mecânica do Pokémon, mas eu acho que essa ideia de você poder combinar Pokémons de tipos diferentes, com golpes de tipos diferentes, e fazer o Pokémon mais poderoso que você podia ter, é uma ideia mais moderna, eu tô enganado. É, muita coisa não existia, assim, inclusive, não tinha nem gênero naquela época. E até os tipos também. No Nidoran, que eles fizeram, Nidoran macho, Nidoran fêmea, eles fizeram um número diferente pra eles na Pokédex. Na teoria, a primeira geração tem só 150 pokémons, se você for parar pra pensar dessa maneira. Porque, tipo, enquanto hoje tem pokémons que nem o Salandit, da sétima geração, o macho não evolui e a fêmea evolui pro Salazali, eu nunca lembro o nome. Salazali. Isso, obrigado. Na primeira geração não tinha isso, realmente. O nome do pokémon é Nidoran fêmea e o outro é Nidoran macho. Pra tentar diferenciar. Além disso, surgiu várias coisas, né, ao longo das gerações. Questão de, por exemplo, até a terceira geração, o ataque, se ele era tipo físico ou especial, era determinado pelo tipo. Então não tinha ataque físico do tipo fogo, porque fogo é um tipo especial, digamos. Nossa, isso daí eu não sabia. É a diferenciação entre ataque físico e especial chegou, acho que na terceira, não foi? Foi, Rubi e Safira. Veio junto com os EVs também, né? É, os EVs, eu nem sei a geração cozido, mas foi mais pra frente. Eu sei também que uma coisa que vem mudando muito não, mas que teve mudança e que eu acho que teve um impacto grande também foi a inserção dos outros tipos, né? Na segunda geração do Metálico e Noturno e na sexta do tipo Fada, que também é uma forma de tentar mudar o competitivo e... É, foi uma forma de balancear, porque se você pensar na primeira geração, o tipo psíquico, ele... Ninguém resistia a ele, tipo, não tinha nada que resistia de tipo psíquico e não tinha nada que dava efetivo nele além de Ghost. Então ele era super roubado. Aproveitando que vocês estão falando de efetividade de ataques, eu queria perguntar pra vocês se vocês têm expectativa que se crie um novo tipo de... Um novo tipo de Pokémon. Porque eu escutei algumas conversas nos blogs e no Reddit exatamente sobre isso. Que poderia haver, junto com a nova Evolution, um novo tipo de Pokémon. O que vocês acham? Olha, teve uma época que falaram muito dos tipos Som e Luz, se eu não me engano. Que tem muitos ataques baseados nisso. E alguns Pokémons, por exemplo, o Exploud e toda a linha evolutiva dele, né, anterior... seriam baseados nesse... ou teriam esse tipo. Mas... E o tipo Luz virou o tipo Fada. Que foi inserido na sexta. Eu acho que os dois tipos foi meio que convertido em Fada. Porque tem alguns ataques de que eu acho que era de Som. Que viraram tipo Fada também. Sério? Eu não reparei. Mas... acho que eles, depois que criaram tipo Fada, eles enfiaram tipo Fada em todos os lugares que podiam enfiar. E em lugares que eles não podiam enfiar. Mas eu acho que não tem relação nenhuma, não, porque se você pensar, existe o conceito de ataque sonoro, que normalmente a diferenciação dele é que eles passam pelo substitute, que é um ataque que bloqueia outros. Então, ataques, por exemplo, Hyper Voice, ou então Echo Voice, ou coisa do tipo, eles passam por substitute e acertam atrás do substitute. Isso daí eu também não sabia, essa parte do competitivo, assim, não exatamente competitivo, mas estratégico. De jogo não, mecânica, não, né? O ataque do Sing, do Jigglypuff, é um ataque sonoro? Não. Em tese? É um ataque normal. Pra mim. Então eu sei, não. Normal. Não, o que ele quis dizer é que não é o tipo dele, mas tipo, que ele tem essa característica, que nem eu tava falando, que nem o Record Voice. Não tem um. Não, a gente fala disso, né? Eu acho que sim. Eu acho que passa por substitute. Ao contrário de outras coisas que fazem dormir. Por exemplo, acho que o Gipalder não passa por substitute, porque é um tipo status e ele não é sonoro. Se explica o que é isso que você tá falando, esse termo, porque eu não conheço. Substitute. É porque é um ataque de substitute. É, o Pokémon sai do campo e deixa um boneco no lugar. E aí todo o dano que ele receberia, o boneco que recebe, e ele continua podendo atacar. É, e o boneco tem exatamente 25% da sua vida, que é a vida que você perde pra usar ele. E ele, tipo assim, se o outro Pokémon não tirar 25% da sua vida, não fosse um ataque, não fosse tirar, o substituto não some. Então, tem muitas estratégias que usam isso pra poder, por exemplo, usar um Surge Dance ou coisas que aumentam os status pra poder ganhar o jogo. Só que assim, eu por mais que eu jogue bastante Pokémon, eu não conheço muito, porque durante o modo campanha do jogo, você não encontra treinadores que usem esse tipo de ataque. Às vezes até usa, mas assim, não de uma forma muito inteligente e a ponto de você perceber essas coisas. É, no modo campanha eles são bem aleatórios, né? É. A IA é bem fraquinha, né, velho? Tipo, assim, é uma das críticas. Meio que o jogo não te prepara pro competitivo. Tu tem que se preparar assistindo vídeo e conversando com as pessoas. Eu acho que campeano... o mais eu acho que nem é questão de competitivo, mas tipo, o jogo fica fácil porque o computador é burro. É. Mas isso eu até entenderia no começo das primeiras gerações, por causa do poder de processamento dos Game Boys e depois o poder de processamento do primeiro DS. Mas eu acho que isso não seria uma trava agora com a franquia migrando pro Nintendo Switch. Pois é. O DS também mesmo. Mas olha, mesmo no DS, eles dificultaram um pouco no, por exemplo, no Black White, tinha aquele negócio de mudar de dificuldade, que às vezes dificultava, porque tinha os treinadores, alguns aumentavam o level e mudava até os ataques que eles usavam. Mas assim, continuava não tendo uma luta que fosse de usar mecânicas do jogo, era baseado no poder bruto mesmo, sabe? Você não encontra um treinador durante a campanha do jogo que vai te fazer usar um ataque... tipo, sei lá, usar um Pokémon pra buffar, entendeu? Pra você se buffar. Ou então pra dar um debuff no inimigo. Você, o substitute mesmo, não vai ter um NPC que vai usar ele de uma maneira inteligente. Entende? Isso que eu acho que tá faltando também. Tipo, tipo, uma coisa é você aumentar a dificuldade do jogo aumentando o level, te forçando a treinar mais o Pokémon. Mas você tá treinando o Pokémon, não entendendo as mecânicas do jogo. Mas o jogo é muito complexo, eu acho, pra uma IA fazer esse tipo de reconhecimento na batalha, entendeu? É, pois é. Você acha que poderia programar um NPC específico pra usar habilidades específicas daquele tipo, ou uma mecânica diferente? Isso. Olha, porque você programar todos os NPCs para interagir com você de forma complexa, eu acho complicado. Não, concordo. É, mas eu penso assim, por exemplo, quase todos os jogos, eu não sei se todos, mas enfim, tem no pós-game ou em algum momento do jogo que você consegue ter um modo mais competitivo. Na última geração, em Alola, foi, acho que é uma árvore lá, que é na última ilha. E eu acho que nesse momento poderia ter uns NPCs que tenham uma IA melhor, entende? Então, por exemplo, na sexta geração... Mas você já tentou jogar na árvore? Já, mas eu não... Você conseguiu chegar até o final? Não, mas eu sinto o pouco que eu joguei... É porque eles vão aumentando o level, a dificuldade da batalha a cada batalha, né? Mas eles vão aumentando a dificuldade como? Da mesma forma que nem... Não, eles... Não, eu não aumento o level mesmo. Eles aumentam a forma dos NPCs batalharem. Ah, tá, não. É, eu, às vezes foi porque eu não cheguei muito longe também. Porque, por exemplo, tem momento que você não ganha só com o poder bruto. Mas enfim, só pra terminar o raciocínio. Tem alguns NPCs também durante o jogo, na sexta geração tem, que eles têm um esquema de batalha diferente. São pouquíssimos. Por exemplo, esse, ele muda, se eu não me engano, ele inverte as fraquezas e as resistências. Então, em vez do Pokémon de água dar efetivo num Pokémon de fogo vai dar efetivo num de água. Então, eu acho que seria interessante eles colocarem alguns NPCs com uma jogabilidade diferente. Até introduzir um pouquinho mais do competitivo durante a gameplay e não deixar só pro final, entende? Mas eu acho que eles poderiam criar isso como um modo de jogo, né? Porque você vai dar um Pokémon pra uma criança de 5 anos da vida jogar. Não, pois é, ela não vai conseguir. Por isso que eu tô falando, um ou outro NPC, não todos, não todos os personagens. É, o Ian tinha dito pra gente que ele começou a jogar logo na primeira geração. É, vocês também participaram disso, Loyola, Júlio e meninos? Ou quando vocês começaram a jogar? Eu comecei a jogar na terceira. Eu joguei um pouquinho da terceira com o Fire com Leaf Green, na verdade, que é o remake. Começou em qual mesmo? Eu comecei no Leaf Green, só que eu joguei muito pouco e eu não gosto muito da primeira geração. E aí eu parei, bem no comecinho, acho que eu nem cheguei no primeiro ginásio e fui pro Platinum da quarta. Eu comecei na segunda geração, mas foi bem engraçado que eu nem sabia que era Pokémon direito. Eu tinha lá uns 6 anos e aí eu ia pra casa dos meus primos e eles tinham um emulador do Cristal, emulador de Game Boy tinha um Cristal, e aí eles me botaram pra jogar, eu era muito novo, eu achava muito massa, assim, eu comecei a gostar muito, e eu sempre, toda vez que eu ia pra casa deles, eu não posso jogar, até um dia descobri que era um emulador de um jogo do Game Boy e tal, aí depois eu consegui emprestar um Game Boy e joguei a terceira geração e tal. Eu não sabia que existiam jogos. Eu comecei na terceira jogando Ruby, como eu joguei um pouquinho, eu não entendia nada do que era, saca, tipo, eu sabia mexer em emulador já, porque tipo, eu já era mais velho um pouquinho, sei lá, tipo, eu tinha uns 12, 13 anos. E, tipo, nessa época eu já entendia de computador. Aí, tipo, eu comecei a jogar, não entendi direito o jogo. Fui jogando só pelo espírito mesmo, porque tipo, é legalzinho, jogar muito charmosinho. Os bichinhos também são muito bonitinhos. E eu já tinha assistido um anime antes. Depois joguei todas as outras, até a sexta. E depois eu joguei a sétima e falei, não quero mais. Eu acho que eu fui o diferentão de vocês, porque eu nunca fui um fã dos jogos de Pokémon. Eu comecei minha jornada Pokémon com os animes e com os filmes. Principalmente com os animes. Eu comecei com os animes, eu tipo, acho que tava na quarta série, quinta. Eu fiz maratona de todo anime. Eu tava desesperado pra ver mais Pokémon. Aí quando eu mudei pro Gama, pra estudar no Gama, e conheci uns moleques que me ensinaram a jogar Pokémon Rubi no emulador. Aí foi quando eu comecei a parte dos jogos. Acho que o anime foi a porta pra drogas mais pesadas. Eu percebi aqui então que o Ian é o único primo rico de nós, né? Que tinha o emulador, o jogo. É. Velho, foi tipo... Não, foi tipo muita sorte. Porque meu primo tinha comprado um Game Boy, ele não tinha gostado. Aí meus pais queriam comprar dele mais barato pra eu jogar. E aí, do nada, pô, tem um Game Boy, aquele vermelhão, gigantesco, duas pilhas atrás, e aí veio com Pokémon. E assim, primeiro dia com Pokémon, você meio que não entende nada direito, sobe, desce, ninguém sabe inglês, eu tenho que falar com as pessoas. Aí no primeiro Pokémonzinho que pega, você começa a batalhar e o jogo começa a te dizer... Sempre tem aquele começo RPG, né? Mas é genial, tá bom, Pokémon depois. É um jogo muito straightforward, que, tipo assim, é diversão, sei lá, garantida. Com 20, 30 minutos, você rapidinho sabe mais ou menos o que tá acontecendo e se diverte muito rápido. Agora, é muito bom, velho. E, tipo assim, naquela época, você jogar tipo, no portátil, saca? Era genial, ainda mais pelas músicas, porque as músicas são maravilhosas. Mas é engraçado que já o anime, eu demorei pra começar a ver. Eu já tinha visto muito antes, então eu demorei pra conhecer Pokémon nos animes. Quando eu vi, eu que já tinha jogado no Game Boy, putz, eu adorei, velho, achei genial. Porque eram aqueles personagens que eu via de um modo totalmente... As nossas dublagens no Brasil sempre foram muito boas. Porque assim, os primeiros animes que a gente começou a consumir aqui no Brasil foram os old school, que era o Dragon Ball, um pouquinho mais depois teve o Medabots, Hantaro, o próprio Yu-Gi-Oh! Nossa, velho, eu não consigo hoje, em sã consciência, começar a assistir a nova versão do Dragon Ball, por exemplo, que a dublagem é completamente horrorosa. Eu mesmo... Mas olha só. Dublagem de Pokémon. Perdeu o dublador do Ash. Acabou a dublagem de Pokémon. Não existe mais dublagem de Pokémon. A dublagem de Pokémon sem o dublador do Ash não é dublagem. Eu gosto muito do dublador. Sobre os animes, eu tenho uma opinião muito diferente de vocês dessa questão da dublagem. Eu gosto muito da dublagem, mas teve uma época, sei lá, acho que foi na quarta geração, eu comecei a ver o anime do começo ao fim. Só que eu achei incrível assistir ele legendado, dublado em inglês, ou dublado em japonês, e legendado em português. Porque aí, quando eles iam usar os ataques, não era tipo os nomes aleatórios que a gente dá para os ataques em português. Era o nome do ataque em inglês com a cor, a cor do elemento do ataque, né? Do tipo. E aí eu sempre identificava assim, caraca, eu sei que é esse nome. É isso, eu concordo. Porque no jogo é meio aleatório, é tipo, use raio. Ou então o choque do trovão, que é o Thunderbolt. Principalmente nas primeiras temporadas. Você nunca vê um Thunder, por exemplo, um trovão, um Magical Leaf. Normalmente é só pura navalha. Mas isso eu tenho que concordar com você, que agora em Alola, que foi a última geração que saiu, eu assistindo o anime, eu achei muito interessante essa imersão que eles fazem com uma cor, gente. Não é difícil você colocar uma cor na legenda. E você começou, eu principalmente comecei a me sentir mais empolgado ao ver as batalhas, porque eu sabia, em tese, o que é que elemento fazia com o elemento do outro Pokémon, entendeu? Se ia ser efetivo, se não ia ser, qual é a dinâmica por trás daquilo? E a quarta geração em anime ficou incrível com toda essa construção da legenda colorida e todas as batalhas e tudo. A geração do anime é muito boa. Cara, é legal porque, tipo assim, eles realmente tiveram cuidado em fazer o anime baseado no jogo e seguir isso, porque a gente tem desde a Liga Índigo, o que é o Gold Silver, lá no comecinho, tem um monte de episódio, aí parte pra Rubi Safira, mais um anime todinho, seguindo os jogos, igual era no Game Boy Advance, aí vem o Diamond Pearl, também tem um anime todinho fechado, Black White, o XY, agora tem o Sol e Lua. Véi, isso são mais de 1000 episódios, embora tipo, a One Piece, tá ligado? É muita coisa, velho. A gente não para pra pensar nisso, tá ligado? E tem toda uma série gigantesca de Pokémon, sem falar dos jogos dos jogos que são spin-off, né? E a gente tem o anime que vai acompanhando o lançamento, isso é muito foda, tá ligado? O fã de Pokémon, ele tem, assim, um acervo gigantesco de conteúdo que ele pode se esbaldar, saca? Ele tem pra todo tipo de fã. Fã do jogo, fã do anime... Fã do jogo de carta, e aí vai. Até que agora, dessa última leva... Veio inclusive, é muito legal, porque tem alguns dessas mídias... Alguns não, mas geralmente, assim. Eles fazem uma interação entre as mídias. Por exemplo, no jogo de cartas agora, vai sair uma expansão só com cartas do Detetive Pikachu. Então, as cartas estão vindo com o... Tipo, a imagem das cartas, os pokémons, eles estão com a aparência do filme. E é muito legal ver isso. A aparência assustadora do filme. É, mas é muito legal você ver que, tipo, você tem uma cartinha com... Que você pode usar no jogo com a aparência do filme, daquele hiperrealista. Mas eles sempre foram... Jigglypuff noiado. Eles sempre foram muito bons em fazer isso, eu acho. Exportar a franquia Pokémon além dos jogos. Porque na quinta geração eles lançaram o podômetro, né? Que você transferia através do DS, o acessório, o seu Pokémon. E ele frequentava a sua vida com você, contando seus passos pra poder chocar os ovos. E pra você interagir com ele no dia a dia sem precisar abrir o console em si. Essa é a quinta. Não, foi da quarta. É dos jogos... Soul Silver e Heart Gold. Então, vocês são mais certos que eu. E era incrível isso, porque você ficava vendo a imagenzinha do Pokémon, tipo, passando assim, aí você podia encontrar doces, podia encontrar outros Pokémons, tentar capturar. Você era incrível isso. Como se fosse um Tamagotchi de novo, era muito legal. Era um Tamagotchi de Pokémon. É isso que a gente tava falando, Tamagotchi. Mas vocês acham que a franquia Pokémon GO, né? Franquia, ótimo. O jogo Pokémon GO surgiu dessa ideia? Eu acho que antes de avançar pra esse papo, acho que é legal a gente seguir na linha do filme do Detetive Pikachu e falar dos filmes, né, velho? Falando dos filmes... Pera aí, o Loyola acabou de comentar do filme do Detetive Pikachu, que tem aquela bagulho, filme fotorrealista. Mas assim, voltando lá atrás, velho, assim, o primeiro filme que eu vi, eu acho que é o primeiro que lançou também, foi o Pokémon Mewtwo Contra-Ataca. Que aí foi quando eu conheci pela primeira vez o Mewtwo. Porque no jogo, velho, eu criança no bano nunca queria ver o Mewtwo direito. E aí aquele filme incrível. E você fala que vai ser relançado, né? Refeito esse filme, né? Agora. Eu achava aquele filme muito bem feito. Você pensar o quão profundo ele é nas discussões sobre se é certo fazer o que o pessoal tava fazendo com os Pokémons, que no caso era modificar eles geneticamente, usar eles pra batalhas e contra a vontade deles. E a gente meio que não faz isso na nossa vida real, assim, né? Com a gente pensar no que acontece com a natureza, assim, muito bem nela. Como a gente usa os animais pra o que seja. E é incrível esse negócio da questão de discussão de genética, de social, né? Falando, tipo, é certo clonar? Eu fico pensando assim, como que eles tiveram a ideia de apresentar essa ideia de clonagem pra criança? Tipo, foi muito legal. Eu acho que os filmes sempre foram muito bem, muito felizes nisso, porque eles sempre apresentaram o contexto da geração que eles estavam se referindo. Os dois primeiros filmes, que é o do Mewtwo Contra-Ataca, quanto os filmes dos Cãos Lendários, que é da segunda... É da primeira geração também, não é? O Haiku, o Entei... É a segunda. O segundo filme é o Lugia, e dos Pássaros Lendários. Os pássaros lendários, eles são da primeira geração, só que o Lugia é da segunda. Ah, então esse aí eu assisti na fita, é o Pokémon 2000. Prefiro o Pokémon do filme dos pássaros lendários do que dos cães, porque... Você acha? Eu acho melhor. A gente tinha conversado... Não, o filme do cão é muito bom, velho. A gente tinha conversado antes sobre a quantidade de emoção e desenvolvimento de personagem que eles têm nos filmes. Eu acho que, pra mim, bateu muito o fato da personalidade do Entei ser a personalidade do pai da menina do filme. E isso é uma coisa que eles fazem sempre nos filmes. Tanto isso, quanto o que o Brilhante falou sobre essa discussão sobre a ética por trás do mundo Pokémon. E principalmente, eu acho, nos filmes dos Pokémons deuses, que eles... comandavam o espaço-tempo e eles tinham uma sensibilidade sobre isso e qual é a relação deles como criadores do universo com os humanos. Inclusive, só pra entrar nessa parte dos filmes, os filmes do Giratina, aí o outro do Dialga e do Palkia e o que tem o Arceus, eles são todos continuações um do outro. Coisa que nos outros filmes você não percebe tanto que tem uma continuação nos filmes. Nesses três é muito legal você ver isso, porque os eventos dos outros dois filmes interferem no terceiro, sabe? Então, assim, não que interferem no sentido de, vai mudar alguma coisa, mas tem a história dos outros dois filmes passando, bem. Eu ainda não abro mão do meu filme dos Pássaros Lendários, porque tinha todo aquele lance de, tipo, ter uma... Tipo assim, ter um escolhido, aí tem musiquinha boa da flautinha, da menina tocando a flautinha. Isso vai ser marcante pra mim. Cara, esse filme parando pra pensar que são 22 filmes. Desculpa aí ter intrometido. Meu Deus. Mas é muito filme, tá ligado? Então, é muito anime, é muito filme. Eu acho que a gente tem que se reunir pra assistir pelo menos esses aqui juntos, velho. Olha, fazer uma maratona. Eu assistia todos os filmes no, na virada do ano. Eu não consigo. Nossa, eu também. Se chamar pra assistir o Pokémon 2000 ou do Mewtwo. Não, qualquer um. Eu tive que se juntar pra assistir mesmo, agora eu tô falando sério. A maratona do filme de Pokémon é cansativa, porque tem um filme que é bem chato. Falando, falando em Pokémon e filmes, eu quero jogar pra na mesa a polêmica do Pikachu falante. O que, que vocês acharam do Pikachu falante? Eu achei o Marcos, foi bem estúdio. Qual, gente, do Pokémon Detetive? Explica onde é que apareceu o Pikachu falante. O Pikachu falante surgiu no The Power of Us, Eu Escolho Você, no título brasileiro, que lançou em 2018. Nele, é, meio que remonta a primeira geração, que faz um link muito bom com a Lola, né? Porque que o Ash vai pegar o Pikachu, ele sofre aquele acidente de bike, e enquanto o Ash tá delirando das drogas, o Pikachu fala com ele. Ah, tá, não, isso não. Ele fala, não, eu escolho você. Não, não foi nesse momento não, da bicicleta. Foi não? Foi quando? Foi não. Não, foi no final do filme, quando... Ah, é, sim! O Ash tá lutando, eu não lembro contra quem, acho que é contra o Machado. É o Machado, sim. É, ele tá lutando contra o Machado. E aí o Ash toma um ataque de um Pokémon e ele meio toma que... ácido. O quê? Ele toma drogas. Veja como seria interessante o ataque que o Machado dá no Ash ser o acid. Seria muito bom, velho. Inclusive tem um videozinho desse. Monkey use acid. Aí o Pikachu fica lá. Seria muito bom. Mas falando sobre teoria da conspiração, tem a teoria da conspiração que o Ash tá em coma, né? Desde que ele caiu de bicicleta da primeira geração. Tem, sempre tem as teorias, né? Acho que porque ele vai acordar sem perna. Ficou em coma depois daquele episódio do Polygon. Cara, pra mim essa é a melhor, assim, a melhor e pior coisa que já aconteceu com Pokémon, porque foi meio que através daí que aqui no Brasil chegou o papo de que Pokémon era do demônio e faziam as crianças babarem na frente da TV. É. Por causa do episódio do Polygon. Pra quem não sabe do que o Bandeira tá falando, o episódio do Polygon era um episódio onde, o que que tinha rolado? Tinha dado um problema na transferência de Pokémon, da Pokédex. E aí o pessoal foi resolver, o Ash, Misty e tal. No episódio, o Porygon, ele solta uns mísseis. E o Pikachu vai destruir esses mísseis com o choque do trovão. O problema é que na hora que o choque do trovão pega nos mísseis, dá uma explosão tão rápida de vermelho e azul na tela que lá 600 e poucas pessoas tiveram um ataque de epilepsia. Então, assim, passou o episódio, tela piscando trrr, com aquele sonzinho. Vermelho, azul, vermelho, azul, vermelho, azul, vermelho, azul. Crianças começaram a babar, todo mundo teve que ir pro hospital. Mas assim, dizer que agora parece que só duas pessoas ficaram hospitalizadas. Mas assim, ficaram hospitalizadas por mais de 2 semanas. Caralho. Eu acho que esse episódio, pô, ele só foi transmitido na forma original no Japão, mano. Uhum. Tipo, depois que eles tiveram esse problema no Japão, eles fizeram, tipo, algumas mudanças no episódio, algum lugar foi banido. Não, eles não passaram esse episódio, tanto que o Porygon, até hoje, ele não apareceu mais em nenhum episódio, nem as evoluções. Ele é o único. Mas o Pokémon é cheio de episódio banido. Banido ou refeito, porque, por exemplo, aquele episódio que eles estão fazendo uma competição de biquíni, aparece o James de peito. Ou quando a Jinx dá um beijo no Brock. Esse episódio que ele tá de mulher, pô, ele é banido na Rússia, mano. É, James travesti. E o episódio que o Brock recebe um beijo da Jinx, que foi mudado também. Inclusive tem que fazer zoofilia, né, gente? Por favor. E o melhor... O melhor arco da quinta geração, que pra mim seria o melhor arco do anime da quinta geração, foi um arco que foi banido, porque era um arco com o qual a equipe... Eu não lembro qual é o nome da equipe. A equipe Plasma. Ah. Plasma vai atacar Castelia City. E, tipo assim, eles fazem alguma coisa pra causar o terremoto. E foi bem na época que teve terremoto no Japão. Aí foi tipo um arco totalmente banido por causa disso. É aquele terremoto que afetou Fukushima. Então, tipo, detalhe, rapidão, pra gente não perder o fio da meada. Não tem essa história do Polygon. Tipo, sem querer eu mutei, foi mal. Tem o além desse episódio, tem aquela teoria de que a música de Lavender Town, tipo, fazia as pessoas querer se suicidar, mano. Tipo, essas creepypastas, tá ligado? Tanto que até hoje a galera usa a música de Lavender Town pra qualquer coisa creepy, né? Não, e detalhe, a galera fala que teve um remake na música pra mudar um pouco das ondas sonoras e tal, porque, tipo, influenciava no cérebro. Mas, tipo, eu não sei se é real, saca? Tipo, provavelmente essas coisas. Dá a impressão que, tipo, criou toda uma cultura mística em cima do Pokémon. Misericórdia. Eu quero me matar sem escutar essa música, imagina escutando. Você podia colocar essa musiquinha de Lava Metal nessa hora que a gente tá falando desses episódios. Aí ficaria bem legal, entendeu? Eu acho a música de Lavender Town genial, porque é uma das poucas OSTs, assim, ela realmente transmite o que tá rolando no jogo, saca? Você chega numa cidade nova, que funciona como uma espécie de cemitério. Alguma coisa ali dentro foi perdida, e a música, ela passa a sensação de busca, mas de uma busca onde você sabe que não vai encontrar nada. E esse arco no anime... É, mãe. É muito interessante, viu? Como é que é? É o Ku procurando a sua... É isso? E aí você vê, você vai subindo os andares e vai enfrentando, e a música do jogo é sempre aquele peso de sempre, você sente aquele peso tremendo. Então eu sinto que essas creepypastas que surgiram com as primeiras versões de Lavender Town, elas são geniais, porque realmente ela passa uma sensação muito triste. E aí diziam, né, que as ondas que essa música transmitia fazia com que os jovens tivessem vontade de cometer suicídio, que as crianças tristes, que as frequências em alguns momentos eram extremamente altas, e aí por isso elas tinham algumas reações muito depressivas. Mas mesmo que iria rolar remake, o espírito da música, de você caminhar sobre um lugar triste, procurando algo que você sabe que não vai encontrar, e toda aquela desolação, causa um impacto muito grande, porque você vem de um jogo onde então era tudo muito feliz, era batalhando, evoluindo, e conhecendo novas pessoas, explorando o mundo, e pá, do nada, você chega num lugar onde tem Pokémon fantasma. O Gastly, quando eu vi ele pela primeira vez no Game Boy, eu achei isso estranho, porque é um monte de borrão preto com um olhinho assim, é amedrontador. E aquilo... Eu acho que isso falta muito na maioria dos jogos e do anime, etc, que é uma profundidade do que nem estava falando aí, que você sente aquilo, né, isso falta muito na maioria dos jogos. A história normalmente é muito, muito felizinha, muito fraca. Nos animes é sempre voltado em volta lá da equipe Rocket e aquela busca do Ash por ser o mestre Pokémon sem muito motivo, sem muita profundidade. Sabe o que eu acho engraçado, tipo, no Pokémon? Porque, tipo, por exemplo, o público-alvo dele é criança, mas quem joga são, tipo, a maioria são os adultos, tá ligado? Por causa do competitivo, que a galera cresceu junto com o jogo, então, tipo, o jogo não cresceu junto com as pessoas. Então, tipo, meio que ficou pra trás a história, sacou? Pra mim, Pokémon... deveria ir naquela... Eu acho que agora... Pra mim, eu acho que o Pokémon deveria ir naquela leva do pós-game da quinta, a sexta geração, que tem uma menina que tem a mente controlada e que ela começa a tentar roubar os Pokémon de todo mundo da cidade, só que ela não sabe que é ela, e começam as coisas assim, mó loucas, de ter... Que a equipe Flame lá tem uns planos de controle de mente. É mó louco isso. É, mas o Bandeira falou uma coisa interessante, de que os jogos eles não acompanharam. Mas eles estão tentando mudar isso agora, né? Com o design infantilizado do Sun e Moon. É, eu acho que o Pokémon GO também é um exemplo disso. E também uma coisa que a gente não falou, que eu acho que é super importante falar, porque foi uma das coisas que eu mais gostei de mídia ultimamente, foi o Pokémon Origins, conta a história do Red e do Green, e o Pokémon Mega Evolução. Eu não sei se vocês chegaram a assistir, mas... conta a história de um cara que... ele tem um Mega Charizard e ele quer provar que o Mega Charizard é o melhor das Mega Evoluções. Que é uma saga separada. Eu fiquei surtado com esses filmes. Ou esses animes que viraram filme depois, né? Principalmente pela estética e pela narrativa, que foi muito adulto. Foi muito pesado o jeito que eles construíram a narrativa desses episódios e como eles concluíram. Porque uma coisa que a gente não falou antes foi... o Ash, ele é um personagem muito blasé, né? Eu acho que em nível de ódio, eu tenho tanto ódio por ele quanto eu tenho ódio pelo Harry Potter. Porque é um personagem que é tão... tanto faz, sabe? Os acompanhantes do Ash são muito mais interessantes do que o próprio Ash. O que não acontece... Nossa, down. O que não acontece, por exemplo, com esses filmes da Mega Evolução e do Red e do Green. Do Origins. Esse Origins foi magnífico. Cara, eu acho, assim, na minha opinião, eu acho que agora a gente tem muito referencial pra falar isso, saca? Mas lá no primeiro desenho, da primeira temporada de Pokémon, eu achava genial o personagem do Ash. Porque, tipo assim, apesar de não ser muito verossímil as coisas que acontecem no jogo, a relação que ele tinha com os Pokémons, aquela relação, tipo assim, de são os meus bichinhos, eu gosto deles, vou criar, é genial. Velho, o episódio que ele libera Butterfree é genial, velho. É genial, saca? Você realmente sente tá cuidando daqueles bichos com a vida. Hoje em dia a gente tem uns plots muito mais interessantes... vão muito além. Só que lá no começo, na nostalgia, era muito aquilo, saca? Bichinhos e tava de cuidar deles. É claro que, assim, ele vai e bota o Pikachu pra enfrentar o Onix. Não, né? O Pikachu pra enfrentar um lendário, tipo... tipo, um Latios. Pikachu vai, Latios. Mas eu concordo que a primeira saga, ela é muito boa pra introduzir o Pokémon em si. Você passa a gostar do Pokémon. Só que eles tinham muito potencial de crescer isso. Só que quando você olha o anime, por exemplo, da quinta geração... É horrível da quinta. É o que tem o carinha gourmet. É que tem um carinha de cabelo verde. Que acontece, pô. É, eu acho que minha voz deve estar baixa. Eu tento interromper. Bota a ordem no puteiro. Fala, Bandeira. Ah, não dou conta, é muita puta. Enfim, a questão é a mesma coisa que eu tava criticando dos jogos, pô. Tipo, o anime ele começa bem, ele tem um espírito bom, o Ash é um bom personagem. O jogo também, ele tem uma boa história no primeiro jogo, mas a gente não evolui a história conforme os jogadores evoluem. E aquilo se fixa num tempo e a gente acaba repetindo a mesma coisa nos jogos. É, tipo, isso que foi que trouxe o sentimento pra mim de não conseguir jogar os jogos novos. Que é, eu tô jogando sempre o mesmo jogo, porque ele não evolui. É meio irônico falar disso, saca? Tipo, o Pokémon não evolui. Eu acho que pra mim o ápice da evolução do Pokémon foi a quinta geração em jogos. Porque o anime foi péssimo. Pra mim, os jogos da quinta geração foram os melhores em questão de... Tipo, a história, tudo assim, foi bem legal. Eu achei bem interessante, principalmente o segundo jogo, que foi o Black White 2. Pra mim, eles são os que eu mais gosto, mas depois, na sexta geração, eles já regrediram muito. O pós-game da sexta geração é bem legal, que eu gosto muito daquele lance da menina com a mente controlada. Mas em sétima geração, eles voltaram à mesmice de sempre. Eles pensaram que mudaram o lance do... Eles pensaram que mudando o lance de ginásio ia mudar tudo. Acabou que, tipo, praticamente ficou na mesma. A sensação que eu tenho com a quinta geração é a mesma, que é do Black. Porque, tipo, ele traz uma história mó legal, tipo, de... É um lance meio político, saca? Tipo, ah, não, nós somos a organização tal, a Plasma, eu acho o nome. Nós queremos libertar os pokémons da qual é que é mesmo? Do abuso dos seres humanos, mas eles fazem a mesma coisa, tipo, por isso que eu gosto do 2, do Black White 2, porque é a organização dividida em dois, a organização antiga com a nova organização brigando, entendeu? Um quer congelar o mundo, um quer a nova plasma, quer congelar o mundo, pra que o mundo se mantenha do jeito que tá, e a outra não, a outra quer, tipo... É, que os pokémons sejam bem tratados. Então eles mesmos, tipo, meio que se brigam. Então, tipo, eu acho o máximo. Tanto porque tem duas organizações que eram a mesma, que se dividiram em duas raízes. E, tipo, eu acho muito legal toda a construção do jogo. Tipo assim, eu acho bem legal todo o jogo. E... Olha, eu petei o pessoal aí, pô. Eu acho, pra mim, é o que... Vocês estão onde? A gente tá falando sobre a questão do Black White 2, tá ligado? De como as facções que queriam uma coisa no primeiro jogo se dividiam. E uma facção que quer fazer outra coisa, tipo, a diferença, a briga política, sacou? Tipo, esse plot mais complicado. Eu tava pensando, Cunha falou sobre as referências que a gente tem hoje em dia, mas isso, a gente voltar na época, a gente tinha uma ao mesmo tempo, a franquia Pokémon e a franquia Digimon. Assim, vocês falam muito sobre o quão bom foi o Ash nas primeiras gerações, porque a relação que ele tinha com os animais era algo diferente, esse tipo de coisa, mas... No Digimon tinha muito isso, e eu acho que os personagens do Digimon eram mais amplos e mais diversos e diferentes, o que causava uma identificação maior com quem tava assistindo. Então eu não acho que é uma questão de julgamento posterior, sabe? Eu não entendi bem seu ponto. meu ponto é que o Digimon, ele foi mais feliz em apresentar protagonistas com mais carisma, do meu ponto de vista. Entendeu? Eu concordo pra caralho. Mas a diferença do Pokémon e do Digimon é o seguinte, saca? Tipo, qual é o foco? Por exemplo, o foco do Pokémon, ele saiu primeiro nos jogos e a gente criou o anime depois pra poder promover os jogos. E ele sempre, tipo, um é um pilar do outro, construindo um mundo diferente sempre. No Digimon, ele fez o anime ficou muito bom e famoso. Aí eles fizeram um jogo, saca? Tipo, foi o contrário. Aí, tipo, eu acho que não. O jogo era pra... Por bom ver, Digimon, né, não? Não, na verdade, a primeira coisa foi. Que veio de Digimon foi o jogo. Mas, engraçado, tipo, assim, então descarta o que eu falei. Tipo, que realmente eu estou errado. Aí, o meu ponto é, tipo, uma coisa que eu acho engraçado dos dois é que eles são diferentes no anime e no jogo. Totalmente diferente. Pelo menos eu não consegui jogar e achar a mesma coisa. Não, mas calma lá. Você não tá errado, Bandeira. Você não tá errado. Porque, assim, muita gente não sabe dessa informação. De que primeiro veio o jogo do Digimon, justamente porque o primeiro jogo do Digimon, velho, ele é um Virtual Pet. Ele é o quê? Sabe? Então, assim, primeiro foi um Virtual Pet, e depois saiu um jogo, tipo, Digimon pra... Acho que foi pra Sega Saturn, uma parada assim. Era um jogo muito mal conhecido. O que realmente levantou o nome de Digimon foi o anime. Não tá errado em falar dessa maneira, porque, assim, não é do conhecimento geral da galera, saca? Só quem vai pesquisar. E outra... Infelizmente, os jogos posteriores ao anime de Digimon, eles não fizeram jus àquele hype gigantesco que a gente teve com o anime. Porque o anime em colégio e tal, todo mundo assistia, gostava, via, esperava muitas evoluções, digievoluções. O anime sempre foi muito, muito, muito bom. Agora, jogo, é difícil alguém lembrar e falar bem de um jogo de Digimon sem ser o Digimon Rumble Arena. Eu discordo totalmente do Ian, porque, por exemplo, tem o Digimon World 3... De Play 1, foi um dos melhores jogos que eu joguei, de todos. Porque, tipo assim, você vai pegando os Digimon, você pega o Digi-Egg, evolui, ou captura, de certa forma, captura o Digimon e vai evoluindo. E, tipo assim, você não evolui e fica na última evolução sempre. Você evolui e eles ficam naquelas evoluções médias dele e vai seguindo. Nas versões estáveis. Literalmente, você vai seguindo o jogo, basicamente, como seguir o anime. E o anime, ele não foi sempre tão bom. A primeira temporada é muito boa, a segunda cai bastante, e daí pra frente o anime não fica tão legal, fica muito genérico e fica muito sem graça. Por exemplo, aquele Digimon que... Tem um Digimon, se eu não lembro, era o 3. Eles começam a ficar muito... eles ficam muito sem graça, eles ficam meio genéricos os personagens. Aí chega no quarto Digimon, já não existe nem mais Digimon, eles nem tem companheiros Digimon. Eles se transformam nos Digimons. Então o jogo vai ficando genérico. Ah, tipo assim, o World Tree ele lançou em 2002. Mas eu acho que essa sua afirmação fica meio perdida, porque o jogo pode ter sido um jogo muito bom, mas eu acho que ele foi um jogo que eu mesmo nem joguei. Eu nunca ouvi falar desse jogo. Eu ouvi falar. Mas, assim, e ele não popularizou. Mas vocês têm que perceber também que a gente tá no ocidente, né? As coisas demoram pra chegar aqui, outro, ou às vezes Digimon, nem chegam. O Digimon pra 3DS, ele só existe no Oriente, ele só existe em japonês. No Japão, o Digimon, a franquia do Digimon de jogos, é uma franquia muito famosa, eles jogam muito. Mas se você pensar dessa forma, o Fire Emblem, por exemplo... Hoje em dia é um jogo muito famoso aqui, mas ele lançou... Eu nem sei quantos que foram, acho que mais 10 jogos que lançou. Eu acho que tipo, hoje em dia 17, a gente tem 18, 15, 14, foi. O Fates é o 14. São muitos. O Fates é o 14. Mas voltando pra nossa discussão, o que vocês acham que fez a franquia Pokémon e a Digimon se distanciar tanto em questão de popularidade? Olha, pra mim, o que fez isso, pelo menos o que eu senti, é que quando eu ia jogar, eu senti uma familiaridade com o anime. Não só pela questão das evoluções, mas pelo ambiente que tava acontecendo no jogo. Tipo, era as mesmas cidades também, mas enfim, tipo... A gente começa em Pallet Town, na mesma cidade que o Ash. E a gente tem uma jornada que é igual a do Ash. Só que da nossa maneira que a gente vai adaptando no jogo com os nossos Pokémons e em outra mídia, né? Agora, no Digimon, eu não senti isso. Eu não sei se foi o jogo do Digimon que eu peguei, que eu simplesmente, na época, quero jogar um Digimon. E aí eu peguei qualquer Digimon que eu vi na frente. Mas eu não senti isso, eu não senti essa... Continuidade, essa, né? Essa mesma... ficou confuso pra mim, porque eu tava jogando e eu fiquei, tá, mas o que eu vi no anime que eu tava esperando ver no jogo não tá acontecendo. E eu, aí, eu falo que é marketing, porque o anime, preso. Eu acho que, de certa forma, foi criado como uma forma de marketing. Por isso que ele... segue literalmente o que o jogo tá seguindo. Ele usa muitos elementos dos jogos pra construir a história. Porque pra mim ele serve como uma maneira de marketing, pra envolver as pessoas no coisa e falar assim, eu quero ser o Ash. Então, mas esse é o ponto. O anime do Digimon deve ter tido o mesmo intuito, porque o jogo veio antes. O objetivo do anime, além de ganhar dinheiro com o anime, era de vender o jogo. Só que não teve, não passou o mesmo feeling do anime do Pokémon, entendeu? Eu acho que o que falta, por exemplo, é o sentimento de imersão. Tipo, a ideia de que assistir o anime, caralho, eu queria estar nesse anime, eu queria viver isso, né? Tipo, esse sentimento é um outra coisa que eu acho muito interessante no Pokémon, como eu falei logo no início, que eu gosto muito dessa possibilidade de poder ter todos os Pokémons, entendeu? É como se estivesse falando assim, capture e vai atrás. O Digimon, eu não sinto tanto isso, entendeu? Eu sinto aquele... Eu vou pegar os Digimons que geralmente eu via na série animada, que geralmente era Patamon, Agumon, esses mais famosos. E os outros eu ficava bem assim, eles não tinham um design tão interessante assim, às vezes. Eles tinham um design, tipo, muito mais bugado do que alguns Pokémons. É, o design, os designs, eita, não sei o plural direito dessa palavra, enfim, dos Digimons não são tão agradáveis quanto os... O que vocês estavam reclamando também não é um forte dos Pokémons, né? O que significa bastante. Mas, por exemplo, o Pokémon, os... geralmente, o design dos Pokémons iniciais, que são, de certa forma, os principais, que é o que a gente é obrigado a ter, de certa forma, ele é um... Geralmente são designs legais. No Digimon, mas existem muitos outros Pokémons que têm designs muito tão bons quanto, ou até melhores. No Digimon, não. No Digimon, eu sinto mais, tipo, aqueles Digimons que são da franquia principal, que aparecem na animação, são muito bons. Os outros são, tipo, eles têm literalmente um cocô. É, não teve o mesmo cuidado. Que evolui pra um cocô de outra cor, que evolui pra outro cocô de outra cor, que evolui pra outro cocô de outra cor. Então... É um verde, um amarelo e um azul, e um marrom, aliás. Eu acho que isso puxa um assunto muito bom aqui sobre o Pokémon, que é como que ele ficou tão famoso ultimamente. Eu não sei se vocês souberam, mas o Pokémon GO, ele é um jogo de colecionar, basicamente, né? Você tem que capturar todos, não tem batalha. Agora, quer dizer, tem dos ginásios, mas tipo, esse nunca foi o foco do jogo. É, ele vendeu no seu app 40... Vendeu não, né? Tinha 40 milhões de usuários ativos. Tipo, eu tenho questões sobre Pokémon GO, sabe? É, eu acho que ele foi muito bem sucedido pra iniciar esse tipo de jogos. Tanto é que estão vindo mais jogos desse tipo de jogo. Vai lançar um do Harry Potter recentemente, mas... Como a gente estava conversando antes, eu acho que ele foi muito mais um jogo de colecionar do que outra coisa. Porque as mecânicas depois de batalha, as Pokémons de troca e a de interação com os outros competidores no Ficou Pokémon GO foram exemplo, muito, muito mal troca, feitas. Eu só posso trocar com amigos que estão próximos. Isso, eu acho isso muito ruim, próximo. Porque, por exemplo, isso quer dizer que você não pode fazer amizade em outros lugares do mundo. Sabe o que eu acho que o Pokémon GO acertou? E o Pokémon também. Tipo, ele é casual. É, nem todo exatamente. Mundo é um jogador ativo, tipo, né? Exemplo, do fato de, ah, não. É, não é ativo. Não, eu acho que o nome é, tipo, tryhard, por exemplo. É, e eu vou gastar muito tempo e conhecimento nesse jogo pra ficar bom. É, tipo, eu não preciso investir. Aqui tem muitas praças. E sempre você passa nas praças. Até mesmo no final de semana tá cheio, mas não tá tão cheio. Teve o evento do Bagum, acho que num sábado, e eu passei pela praça. A praça tava tão lotada e todo mundo no celular jogando Pokémon. Fala pros seus ouvintes, Júlio, onde é aqui? Porque nós estamos em Brasília, no Rio, especificamente, você tá onde? O pessoal joga bastante aqui nos eventos. Tem bastante, sério. O medo de ser roubado aí não, é menor, sério, né? É tipo assim, a gente tava passando na praça, aí eu tava passando com dois amigos. Eles falaram assim, nossa, por que tem muita gente na praça? Eu falei, tão jogando Pokémon, você pode ter certeza. Todo mundo olhando pra baixo pelo celular. E tipo assim, era uma praça que tinha tipo, muita gente, eu nunca vi tanta gente assim. Era como aqueles dias em Ana Lídia, que a gente tava logo no início, que era desesperador de lotado. Uhum. Ana Lídia também é o parque da cidade aqui de Brasília. É, eu acho que o que Pokémon GO acertou muito, que ele trouxe aquele sentimento dos primeiros Pokémons que você pegava e colocava o cabo no Game Boy da outra pessoa e vocês trocavam pra poder colecionar todos. E eles conseguiram fazer isso de forma global, assim. Tipo, todo mundo tem um celular. Então qualquer pessoa pode baixar e fazer, ter aquele sentimento de camaradagem, de trocar, de... Ah, quase você conseguiu. Aí você chegava falando, ah, tá, não sei o quê. Eu queria comentar uma coisa sobre o celular, tá ligado? Que é tipo assim. Eu acho que eu interrompi seu pensamento. Terminei, Brilho, depois eu falo. Ah, tipo, uma coisa que eu acho engraçado na questão do Pokémon, que eu acho que fez ele popularizar também. É porque, tipo, todo mundo tem celular, mano. Agora, pra jogar um Pokémon, tu tem que ter um console específico, que muitas vezes não é acessível, porque no Brasil não vende em qualquer lugar e geralmente é caro. E os jogos são caros, então tipo, nem todo mundo joga. No Brasil, agora, exemplo, no Brasil não vende, né? Quer dizer, agora com a retirada da Nintendo do mercado nacional. Tá voltando, parece, né? Aos pouquinhos, mas ainda não é fácil. Assim, a gente já tem uma loja, saca? Mas não tem o físico oficial. É, tudo que vem pra cá é... Eu não sei como que mercado cinza, né? Como funciona aqui em Buenos Aires, mas eu passei um monte de loja que vende console. Assim, não tá barato, né? Não, mas é tipo, porque... Uns R$2.500, mas... Mas é porque aqui no Brasil... Mas vende. Nossa. É porque aqui no Brasil a Nintendo parou de vender, não tem um, a Nintendo não distribui o console. Nem os jogos, aqui. Né? Se você quiser comprar aqui, é. Se você quiser comprar aqui, é só revendedor, exatamente. Só alguém que comprou em outro país e trouxe pra vender no Brasil. Mas o Padeiro tava falando algo interessante, então... de que foi mais popularizado ainda por causa do celular. E eu acho que a Nintendo começou a perceber isso muito recentemente, depois do lançamento de Pokémon GO, com os outros joguinhos paralelos que veio pra celular, né? Na real, mas assim, os outros jogos de Pokémon pra celular, tipo... Não, mentira, só tem um antes, que é o Shuffle. Que saiu, inclusive, antes ainda pro... É, muito bom. Que saiu antes ainda pro 3DS. E aí, depois do Pokémon GO, eles fizeram o Pokémon Quest. Mas é como... Pra celular também. É como eu falei. A Pokémon Company, ela é uma gênio do marketing. Nossa, porque esse lance de lançar um filme por ano... Eles só lançam um filme por ano justamente pra fazer todo o anúncio do filme. E promover a franquia. Não tem por que ficar lançando um filme. Às vezes eles lançam um filme muito aleatório. Manter o mercado aquecido. Manter o mercado ativo, tipo, dizendo, somos Pokémon e estamos aqui, todo ano, dando material pra vocês consumirem. Por isso que eles têm essa pressa de lançar jogos. Que às vezes é 2-3 anos seguidos lançando jogos. Porque eles querem manter os consumidores pensando, eu tenho que comprar. Pokémon é uma franquia escravizada. Eu queria deixar um gancho pra quem, já que tá falando das franquias e que você precisava ter um console e agora que estão lá e tal, com alguns jogos específicos, coisas que acho que a maioria das pessoas não conhece. Que, por exemplo, quem acha legal batalhar, só batalhar, existe um simulador de batalha Pokémon, que chama Pokémon Showdown, que aí você consegue entrar no ambiente competitivo do negócio. Agora, se você gosta dos jogos, mas não tem um console ou não acha legal, como a franquia tem evoluído, existem vários jogos que eles são hackeados, digamos assim, e eles meio que refazem a campanha do jogo, adicionam novos pokémons, adicionam pokémons de gerações posteriores a daquele jogo que eles hackearam, e constroem umas histórias muito legais. E tem jogos que são feitos pro próprio computador, tipo, a galera faz do zero um jogo de pokémon, que também é muito legal. E os emuladores, né, velho? E fica a dica pra quem não conhece, ou tipo, quiser sugerir pra quem nunca jogou, tipo, jogar no emulador, você tem um computador ou seu próprio celular, já é o bastante pra poder jogar qualquer jogo do Pokémon. E, tipo, sei lá, a partir da terceira geração, todos são muito bons de jogar. O segundo e o primeiro, eles têm uma cara muito de jogo velho. O terceiro, a terceira geração em diante. Envelheceram como... muito mal, né? Nossa, a terceira pra mim é pior. Eu não consigo jogar a terceira geração. Pra mim é pior. Vocês falaram sobre os fãs escravizados, mas o grande parte do sucesso do Pokémon é essa comunidade que a gente criou e que fala muito sobre isso o tempo todo. Tanto que às vezes surgem uns rumores muito absurdos. Qual foi o rumor mais absurdo que vocês viram? Rumores... ficou confuso. Dá um exemplo, como assim? Vocês podem falar daqueles rumores que, tipo, ia sair o Pokémon do tipo tal, tá ligado? Tipo som, tipo luz que vocês estavam falando. Ou então, antes disso, mais recentemente, a gente tinha visto, antes das Megas Evoluções saírem, sobre uma nova versão do Mewtwo. Porque vazou o desenho do Mewtwo, mega evoluído, e vocês começaram a cogitar sobre se seria ou não um novo Pokémon ou um novo tipo. Mas é porque assim, a Game Freak, ela sempre coloca alguma coisinha diferente nos jogos e sempre deixa a gente curioso antes. Então assim, todo começo de geração, por exemplo, que nem agora, saiu um trailer com a região e os títulos dos jogos, e a galera já tá licando que fala dos leakers. Tipo, vazando coisa. E por conta da ideia de Sword and Shield, de guerras e tal, estão falando das novas evoluções de armadura. Então seriam pokémons que que teriam uma mega evolução, só que eles usariam armaduras em vez de mudar o corpo mesmo. Então assim, sempre rolam uns negócios desses, de teorias e também de expectativas que a gente tem com jogos. Por exemplo, eu e o Júlio, a gente conversava quando foi sair o primeiro jogo pra 3DS da sexta geração, de como seria interessante a gente ter uma interação melhor com Pokémon, que seria legal você poder brincar com Pokémon mesmo. E aí quando veio o Pokémon Ami no XY, foi muito divertido, porque foi algo que a gente tava com expectativa sobre, sabe? Então. Explica o que, que é Amiibo. Esse Pokémon aí. Amiibo. Não, não é Amiibo, Amiibo. Não. Amiibo. É tipo. É como se fosse aquele joguinho Nintendo Dogs e Nintendo Cats, não sei se é Nintendo Cats ou Nintendo Cats. Enfim, que você fica com o Pokémon na tela do DS, você pode fazer carinho nele com um dedo, dar comida pra ele, fazer jogo ele. E com o reconhecimento facial do 3DS, que é bem simplesinho, mas tem, você pode fazer algumas caretas pro Pokémon que ele vai imitar você. É divertidozinho. Uma interação. Mas eu acho que esses rumores que a gente tá conversando, eles são muito frutos da nossa imaginação querendo mais do que o jogo realmente vai oferecer. Porque os rumores sempre são muito grandes sobre, igual esse que você falou, da armadura e sobre as guerras. Eu acho que isso, em alguma forma, em alguma medida, está certo, mas é muito extrapolando o que vai vir. É, não, por isso que eu falei, que tá muito ligado à nossa expectativa, o que, que a gente acredita. A gente começa a especular pela história e o que, que a gente quer, porque, querendo ou não, Pokémon quem consome são adultos e o jogo é pra criança, e a gente fica esperando muita coisa, então nem sempre é atendido. É, brilhante, você que é o mestre Pokémon de competitivo aqui, qual a sua experiência que você teve no competitivo? Então, é engraçado porque eu comecei no competitivo lá da base, então antigamente eu gastava horas e horas e horas brigando, que é basicamente você... É, brigando, é você botar um Pokémon pra acasalar com outro. E aí, através de tipo assim, da seleção natural, você vai conseguir o melhor Isso aí não é nem seleção natural, é tipo, por exemplo, que a gente faz com frutas hoje em dia, saca? É o Pokémon transgênico. É, seleção. É isso aí. É basicamente o que tem todos os status perfeitos, a habilidade certa. Os ataques certos que você só consegue. Eu fico pensando que a Pokéfilia surgiu aí, né? Nego transando com Pokémon. Olha, eu sei que. Não, e pra você fazer um Pokémon nascer, ele tem que chocar o ovo. Então às vezes você tem que andar tipo 10 mil passos pra chocar um. Aí você bota ele. Misericórdia. Porque é uma boa forma de manter a pessoa jogando. É. Enfim, aí às vezes eu tinha tipo. 50 ovos de um Pokémon só, ia pra conseguir o status perfeito. Enfim, isso aí é uma coisa que ficou um pouco pra trás depois que surgiu uns hacks aí, e aí a galera consegue agora gerar os Pokémons. Eu acho que o competitivo, depois que surgiu alguns hacks assim, surgiu muitas coisas legais, que você conseguia gerar os Pokémons, então você não precisa ficar bridando todos. Ou então, por exemplo... lendários, você não consegue bridar. Então, você tinha que ficar resetando o DS até conseguir o melhor possível. E às vezes isso demorava horas e horas. E aí, em questão de competitivo, ele evoluiu muito nos últimos anos aí. Com as Mega Evoluções, com as Mega Beasts, os Z-Moves são ataques muito fortes. As Mega Beasts são. Ultra Beasts são alguns monstros que vêm de outra realidade. Então, são pokémons meio estranhos, meio. É o Pokémon semi-lendário, né? É um negócio justificativo pra ter lendário. É, um negócio assim. É tipo aqueles bichos de pedra, né? Não. Eles são tipo meio alienígenas. Essas bichas, elas foram introduzidas nesse último jogo. E aí... na sétima. E aí, pra quem não sabe, o competitivo Pokémon basicamente é o Nintendo, que é o VGC, que é batalhas em duplas com 4 Pokémon de cada lado. E aí, esse é o que rola o campeonato mundial, essas coisas, a Nintendo organiza. E aí tem o Smogon, que é basicamente uma comunidade das pessoas que querem jogar Pokémon de várias formas possíveis. Então, existe um meta criado a partir de... que aí você tem tiers, que é basicamente uma separação pra você conseguir jogar, por exemplo, com Pokémon... ou com pokémons que não são considerados tão bons assim. E essas tiers são separadas por usage, né? O quanto eles são usados. Então, um pokémon que é muito usado, ele vai estar top tier. E isso ajuda a manter a comunidade também, porque, pelo menos a comunidade que eu conheço Pokémon, que é bem grande, ela se baseia muito em manter essas batalhas vivas. E aquele site que eu falei mais cedo, o Pokémon Showdown, ele serve pra ajudar nisso aí. No YouTube eu assisto muito sobre as Draft League, que é uma comunidade de galera, uma galera que se junta pra jogar E aí, basicamente, eles vão pegando cada um dos seus pokémons com um time de 11. E aí, tem até logo de time, igual tipo de futebol americano, basquete. E aí, tem as torcidas. E aí, a galera vai toda semana batalhando contra equipes separadas, diferente. No final, tem um mata-mata e tem um campeão. E... A gente conversou mais cedo sobre mecânica de jogos. E quão mal aproveitado as mecânicas são nos jogos originais. Essas mecânicas, elas são muito mais bem utilizadas no competitivo, né? É, hoje a variabilidade dos pokémons e o como você pode montar um time é quase infinita, assim, uma possibilidade. É só você pensar que assim, você tem 6 slots para Pokémon e você tem 800 e tantos pokémons disponíveis e alguns ainda tem mais de uma forma. Então assim, você pode fazer uma combinação de 6 com esses 800. Então é uma combinação gigantesca. E dentro desses 6 tem variabilidade de ataques. E tem centenas e centenas de ataques diferentes, que você pode combinar da forma que você quiser. É. Então assim, mesmo que você tenha, você caia assim, o que já é quase impossível, creio eu, você cair com um time contra um time igual ao seu, não vai ser exatamente o seu, porque provavelmente os ataques daqueles pokémons, os itens que eles usam, são outros. Então assim, é muito difícil você encontrar, na verdade, algo repetitivo. Eu discordo um pouco, porque eu acho que nesse cenário competitivo tem muita cópia de time, assim, de... Eles basicamente usam os mesmos pokémons, acho que quase sempre. Não, mas é o que eu tava falando antes, tem o meta. É, tem as tiers. Então, vai ter pokémons, sim, que vão ser melhores que outros, obviamente. É, por exemplo, um pokémon que tá no meta há anos e anos. Qual? É o Landros. Não sei se todo mundo conhece, mas ele é da quinta geração, ele é um gêniozinho. É, eu falo Landorus. É o mesmo. Landorus. É, tanto faz. É, ele é um gêniozinho, só que ele tem uma forma que é tipo um tigre. Aquele Pokémon, ele é voador e terrestre. Ele tá na meta, uhum, desde que... Só que assim, uma coisa boa do meta também é justamente esse lance das tiers, que diversifica um pouco. Por exemplo, por mais que tenha essa cópia de times, você pode mudar, você pode criar um time pra cada tier e tentar competir em diferentes tiers. É legal isso, porque você, assim, você pode variar, pelo menos. Não é uma coisa que você vai montar um time e vai jogar com aquele time o resto da vida. É, e também tem a questão de que você pode pegar um time e copiar ele, que ele é muito bom pra ir no campeonato, por exemplo. Mas cada jogada vai modificar o como aquela partida vai terminar, sacou? Tipo, se você faz uma predição que mata um Pokémon muito bom do seu oponente, você tem uma boa chance de... Essa é a beleza do RPG e da mecânica de imprevisibilidade que o Pokémon apresenta. Nessa última geração, eles tentaram mudar um pouco times, porque, se não me engano, eu lembro que eu vi assim, tipo, a lista dos times usados pra competições, e tipo, muitas pessoas usavam basicamente o mesmo time, mudando um ou outro Pokémon. Aí eles tentaram mudar, eles estão tentando, cada vez tentar mudar mais ainda pra aqueles pokémons que nunca são usados, pra serem mais usados e diversificar mais ainda os times. É. Acho que um bom exemplo disso é o Z-Move, que antes você tinha um pokémon que era muito difícil de derrotar, agora com o Z-Move você coloca só um ataque pra derrotar aquele pokémon e usa um Z-Move que derrota, e aí tipo, você se livra daquele pokémon que antes era meta do E uma coisa que eu tenho achado interessante nessas últimas gerações, principalmente na sétima, é que eles têm introduzido os pokémons muito únicos. Por exemplo, antes você tinha uma Clefairy e uma Wigglytuff, que é basicamente a mesma coisa, tem basicamente os mesmos ataques e tal. E agora, por mais que ainda tenha esses pokémons, tem uns pokémons que tem umas habilidades muito específicas, sabe? Habilidades assinatura, e que mexem muito com o lance mais de meta, de competitivo. Por exemplo, o próprio Salazzle lá, que, se não me engano, ele pode envenenar pokémons metálicos, né? É, mas uma coisa também que, acho que só pra complementar o que você tá falando, o Júlio, você tem razão. Tipo assim, existe esse meta repetitivo, mas isso é muito no campeonato, uhum, da Nintendo, do BGC, porque lá eles não têm balanceamento. Então você, se você quiser usar aquele Pokémon que todo mundo usa, não vai usar ele. Agora, no Smogon, que tem os campeonatos tipo, da comunidade, o Overuse, por exemplo, ele sempre tá banindo coisa. Então, o Age Slash, por exemplo, que era um Pokémon que ele mudava o meta completamente, você sempre tinha que ter um Pokémon pra o Age Slash. Agora, ele é banido. Então ele tá na categoria dos Uber. com tipo o pau, que é Mewtwo. Eu acho que é isso que é legal de ter a comunidade do pessoal que joga, assim, né? Porque a gente... Chegando agora no final do episódio, eu queria perguntar pra vocês quais são as expectativas do próximo jogo. Eu espero que apresentem uma nova Evolution, porque pra mim o meu Pokémon favorito sempre foi e sempre vai ser a Eevee, porque ela é o Pokémon mais fofo de todos nesse planeta, e as evoluções dela que são realmente muito boas. Uhum. Muito boas, que eu digo não de status, mas assim, de carinho, beleza, de amor, né? No assim, coração. Tipo, o desenho deles são bem bonitos. Dá vontade de abraçar e Gleison. Ficar, né? Nossa, o Gleison é melhor. O que eu tô mais esperando é que eles deem evoluções tipo, pra Pronto Space. Que tipo, tão lá morto. Eu jurava que o Pronto Space ia evoluir pra aquele dragãozinho inútil, normal da sétima geração. Sim, eu também. Sim, Inclusive, outra geração que me fez acreditar isso foi a quinta com a Lomomola, que eu jurava de pé junto que era uma evolução do Love. Velho, sabe o que eu quero pra esse novo Pokémon? Que ele seja um... que me atraia a história, porque história é muito importante pra mim. E, tipo, quando a gente joga uma história, tipo, que nem a do X e do Y, que se você jogar história ou não, não faz diferença, deixa meio magoado, sacou? Tanto que eu não joguei a sétima, porque eu tentei jogar a sétima. A sétima é boazinha. Ela não é das melhores, mas ela é legal. É gostoso de jogar. É gostoso de jogar. Não é tipo uma quinta geração que eu joguei tipo 900 horas. Ah, velho, o Black eu me perdi, eu nem seria o. Mas junto, é tipo assim, é legal, porque assim, o cenário é bonito, toda aquela ideia, tipo assim, de ilhas, tudo bem legal. Os Pokémons da sétima geração foram Pokémons. Não, assim, competitivamente acho que não foram tão bons, mas a imagem deles, tipo assim. O desenho do jogo são muito bonitos. O jogo, ele não é fluido. Da história toda legal, então, tipo assim, eu acho bem interessante o jogo, mas mal aproveitado. Isso tinha partes do mapa que foi. Você passava de uma rota pra outra e cortava partes grandes do mapa. Eu fiquei, tipo, decepcionado com algumas coisas, mas foi um bom jogo, sim. Não, eu não digo que foi um mau jogo. Não, não é tão ruim. Eu acho que essa é meio. Sabe uma coisa que eu gostei muito? Júlio, ele falou que a história é ruim. O jogo não faz ele querer jogar, entendeu? Mas as histórias, principalmente nos jogos, elas são bem fracas, vamos lá, né? A gente constrói profundidade no Pokémon através das outras mídias. Dos filmes que a gente conversou, dos animes que a gente conversou. Os jogos em si são fracos de narrativa. Pra mim é um dos melhores jogos, e a história é fraca. É pior, é uma das histórias mais fracas que tem. Então, mas eu acho que é justamente esse o ponto no que ele tá falando. Não é só a questão da história, mas o jogo em si não é fluido no sentido de... Não é cativante, o jogo não te prende, não só por conta da história. A história é um dos pontos. Eu acho que as pessoas criaram mostrar esse negócio de não consigo jogar porque esperavam algo mais, entendeu? Porque vem esperando algo mais. Mas é isso que eu espero. Aí vem aquele... Aí tá esperando aquele jogo num hype enorme. É quando chega o jogo tá nada, tipo, mesmo, na mesmice. Aí não cria vontade pra jogar mesmo. Tem que ver o jogo com outras coisas. Tipo, por exemplo, mesma época. Entendeu? Tipo, ver que é Pokémon, não é algo que vai dar um salto enorme igual o Zelda deu. Velho, mas por exemplo, eu jogo. Ó, jogos. Tipo, eu só ia dar meu contraponto. Posso só dar meu contraponto? Pode. É porque, tipo, por exemplo, eu na época que estava tentando jogar o Sun e Moon, que é a sétima geração, eu estava jogando outra série de jogo que é muito parecido na questão de colecionar monstros e tal, que tipo, é a série de Shin Megami Tensei, tá ligado? Tipo, a história de Shin Megami Tensei é maravilhosa, tipo, e dos jogos um do outro muda muito, tipo, eles abordam temas pesados, eles discutem política e entre outras coisas, e tipo, tem morte, tem essas coisas. Eu não tô pedindo pro Pokémon ser isso, mas tipo, os avanços que tem de narrativa entre um Shin Megami Tensei e o outro são muito grandes, saca? Tipo, eu sinto isso falta como jogador, saca? Tipo, eu não sou mais o público-alvo, mas que eu ainda seja o público-alvo. Então, porque, tipo assim, eu acho, eu já aprendi a não esperar tanta coisa de Pokémon justamente por causa disso, porque, por exemplo, você vai ver na diferença de um jogo pro outro, não tem um salto enorme na história. E quando você vai ver outros jogos, por exemplo, você vê um salto enorme na história dos jogos. E Pokémon, eles querem agradar o público de 8 anos, por mais que eu ainda não entenda, que eles ainda não acreditam que o público-alvo deles tem que ser o de mais 14, eles querem agradar o menos... Minhas expectativas também... no desenvolvimento geral da série era algo nesse sentido também, de não necessariamente um mundo aberto como o Zelda, mas uma história aberta em que eu pudesse seguir uma ordem, por exemplo, dos ginásios como eu quisesse e o foco fosse na história. Tipo, eu ia desenvolvendo a história e ter a ideia de se tornar um mestre Pokémon em segundo plano, não em primeiro plano, e seguir ela retinha, sabe? Linearzinha. É porque parece que a franquia pega na sua mão e te leva pelo caminho do personagem principal. Ela não te deixa livre pra poder explorar a sua jornada e fez a jornada dele. É, exatamente. Por mais que, assim, a minha jornada fica restrita aos pokémons que eu vou capturar. E isso incomoda, porque o jogo te dá uma liberdade, uma sensação de liberdade nisso, mas no resto todo ele te direciona e te leva o tempo todo. Isso incomoda muito. Aí eu acho que... Eu acho que isso acontece muito comigo também, que você tá falando. Principalmente porque quando eu tô jogando... eu tô jogando, sei lá, Horizon Zero Dawn, que tem um jogo aberto, incrível, com várias possibilidades e, sei lá, tá jogando God of War 4, tô jogando jogos assim, que estão inovando o tempo todo, e aí você vai comparar isso com um jogo que ele só repete a mesma fórmula e não te dá coisas pra você ficar surpreso e excitado e tal, ele acaba, você vai deixando a série de lado, assim, que no meu caso é o mais claro, assim. Que antes eu era de ficar brigando Pokémon. O lance da sétima geração realmente ficou pior. O lance da sétima geração, justamente por causa daquela Dex que te mostra justamente o ponto onde você tem que ir no mapa. Ficou ridículo aquilo. Mas a gente tem que lembrar que a Eu achei ridículo, que é tipo, olha, você já não vai seguir só esse caminho reto, agora também você tem um mapa dizendo onde que você tem que ir. Tipo, ficou ainda mais estrito. Mas... Não. Ah tá, não, é porque eu entendi errado. Eu achei que você tava dizendo, tipo, quando você olha na Dex, que mostra onde não. Que aparecem os pokémons exatamente. Não. Tô falando do objetivo. Aparece uma bandeira, bem onde que você tem que chegar. O objetivo, eu achei isso muito fácil, muito ridículo. É muito pra criança de 3 anos jogar. Eu achei muito ruim. Mas eu sempre... eles estão tentando renovar a franquia pra pessoas mais novas. Eu acho que... Sim. Eu fico... ter a opção de tirar, aprendi a não criar muita expectativa também, porque, tipo assim, quem desenvolve o jogo do Zelda é a Nintendo. Quem desenvolve o jogo do Pokémon não é a Nintendo. Eu sei que a Nintendo tem influência. É Game Freak. Eu acho que Game Freak não tem uma... Eles não têm, tipo, caraca, vamos jogar... nas mãos da sorte, renovar a franquia. Eu acho que eles não querem perder o único jogo, assim, teoricamente, que faz eles realmente terem, tipo, um bom lucro, assim, digamos. Pokémon continua sendo a franquia mais lucrativa da Nintendo Nintendo Pokémon Lab? Não sei. Porque, por exemplo, acho a Nintendo não interfere diretamente no desenvolvimento do Pokémon. Quem faz o desenvolvimento do Pokémon é a Game Freak. Então, tipo assim, eu fico pensando, será que a Game Freak tá com... será que ela tem a capacidade de abrir a mão do certo pra renovar e fazer um jogo que vai superar as expectativas? Eu não sei, entendeu? Porque ela não é uma desenvolvedora, tipo... Eu acho que ela não é uma desenvolvedora que tem, tipo, aquela base enorme, igual outras desenvolvedoras têm, pra poder errar num jogo. Porque eu acho que se ela errar num jogo e perder... Eu acho que ela fale. Porque eu acho que... Alguém conhece... Fale não fale, porque não. Ela faz parte da Nintendo, eu acho que, tipo, mas... Assim, ela perde autonomia, né? Porque eu acho que ela vai perder muita autonomia. Ela não vai ter mais aquele negócio, eu tô desenvolvendo Pokémon. Vai ser, tipo, mais outra coisa. Então eu acho que ela tem esse medo de renovar e perder. Eu tô com a sensação de que a Game Freak, ela vai começar a arriscar um pouco mais com outros jogos. Se não me engano, eles estão até produzindo um outro jogo pro Switch. E aí, o que eles verem que talvez dê certo nesses jogos, eles talvez queiram colocar nos próximos Pokémons. Mas assim, eu acho é uma expectativa que eu tenho. Mas, que sabe o que eu respondi? Fala, Bandeira. Eles podiam fazer que nem as outras desenvolvedoras, pô. Tipo, as outras desenvolvedoras, pra testar mecânicas, eles lançam outras séries de jogo. Eles podiam aproveitar essa chance, sacou? Até... Tipo, sei lá, tipo, o Deus da Guerra, tipo, essa mecânica... Deus da Guerra, não. Atrás o bom da guerra. Respeita meu jogo. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Obrigado por ter um pensamento. Mas enfim, o bom da guerra. Obrigado. Tá, tipo, aquela mecânica tipo, de atrás do corpo, aquela mecânica mais pesada, não pula. Tipo, teve outro jogo que teve essa mesma mecânica, tipo, foi Hellblade antes. Tipo, o estúdio San Diego lá, da Sony, tipo, eu acho que eles não desenvolvem só Deus da Guerra, sacou? Tipo, eles testam coisas diferentes. Resident Evil também, tipo, por mais que ele tenha errado no meio do caminho, eles lançavam séries alternativas com outro estilo de gameplay pra poder testar, pra ver se ia dar bom ou não. Tipo, falta dever de casa, saca? É. Gente, eu vou finalizar essa conversa, porque estamos em quase 2 horas de programa. E eu vou pedir pra vocês agora diquinhas. O que vocês têm feito de interessante na semana de vocês que vocês acham que é bom pra poder as pessoas passarem mandar tempo nude delas? Tá pelado. Ah, véi, o Zelda Bafo de Selvagem tá tomando muito minha vida, mano. E ainda mais que eu comprei as DLC, então, tipo, eu tô jogando o Master Mode agora. Tipo, é muito bom, velho. Eu que gosto de Dark Souls. Sentir um jogo te desafiando é muito bom. É, percebemos então, amigos, que o Bandeira é outro primo rico, né? É, eu sou um trabalhador. Ninguém safado. É... Loyola, sua vez. Tem umas séries muito legais que eu tava vendo, tipo o Special. E outra sobre o planeta, que eu gosto muito dessas coisas que tem imagens muito bonitas. Que é uma pedra estranha, a Stranger Rock, da Netflix. E o... Nossa, eu esqueci o nome do outro agora. É bem boa. Isso, Nosso Planeta, também da Netflix, que são muito bonitos, tem umas imagens sensacionais. E de jogos, eu tô começando a jogar Dandara, que é um joguinho brasileiro indie muito legal, que o diferencial dele é que em vez de você andar normalmente e tal, você direciona pra onde você quer ir e você pula, é como se fosse em... Você tem apenas um wall jump no jogo, você não pode andar, apenas ir quicando, por assim dizer. Que delícia! Começou a pederastia desse podcast. Esse é um podcast de família, meu amigos. Esse é um podcast de família, respeita. Fire Hunter, brilhante, o que, que você fez de interessante além de chorar no seu travesseiro à noite? Larga do seu otário, Vinícius. Você tem sido. Não, fora chorar no travesseiro à noite e no banho. Eu queria recomendar a mesma coisa que o Loyola do Our Planet. Sim. Eu fiquei maravilhado, que é uma coisa que eles gravaram em 4 anos. Foi muito trabalho, foi umas gravações muito BBC incríveis. Com... Assim, você nem acredita. BBC com parceria da Netflix. Eles gravaram e foram mais. Eu acho que é. E aí, tipo, são mais de 62 países. E rapidinho, são 8 episódios. E eles sempre fazem questão de, depois de mostrar muito foda, falar como que a gente tá destruindo tudo. Então é legal também pra criar uma audiência e saber como é que o nosso planeta é incrível e talvez daqui a pouco não seja muito. Eu tô jogando agora um jogo que já tem um bom tempo, que é do 3DS. Chama Bravely Second, que é uma sequência numa série do Bravely Default, que é um jogo de RPG, parece muito Final Fantasy, mas tem uns fixinhos legais. Recomendo muito, é muito bom. E mais uma coisa, assistam a... Eu estou surtado com essa mulher. Inclusive, amigos, podem esperar episódios sobre Beyoncé em breve, porque eu tô descaralhado. Júlio, vi você? Basicamente a mesma coisa, o Nosso Planeta, comecei a ver, só que ainda não terminei. Terminei de ver aquela série de Sabrina e ver alguns animes aleatórios da minha vida. Vamos saber, porque no episódio de japonês eu vou te chamar. Você tem que avisar antes, porque eu não lembro o nome dos animes, não. Porque, por exemplo, eu tô vendo um anime do Hero Shield lá, que eu nem lembro o nome. Você lembra que começa com o Tate? Nunca lembro o nome dele. Tate no Yusha. Bota aí outro hentai falando dos animes. Do nome dos animes, tá lembrando? Inclusive, uma indicação de anime já. Obrigado por me cortar. Desculpa, continua. Isso vai pro programa, vocês sabem, né? Duas sapatão velha brigando. Eu leio uns mangá. Não vou nem mais falar nada. Puta, quem lê, quem gosta de One Piece, tá muito massa. Boku Hero no Academia também tá bom pra caramba. Se vocês não leem, então tem que ler. Jogar, por enquanto eu só tô jogando com a minha vida mesmo. Porque o último jogo que eu joguei acho que foi Radiant History de 3DS. Só que até hoje não terminei. E é um jogo muito bom também. Ele é um jogo que fala sobre, tipo, você meio que joga em duas linhas do tempo alternativas, assim. E uma influencia na outra. Aí você tem que ficar... Aí você tem que ficar de uma linha alternativa pra outra. É isso. Assim, às vezes eu tenho feito que nem o Brilhante, chorando pelos cantos, mas tá bom, a vida. E você? Cara, minha dica da semana são a desenhos. Eu não sou muito de assistir filme, série, então geralmente com as coisas mais old. Então eu tô assistindo pela primeira vez o desenho do Mega Man, que passou no Brasil há muito tempo atrás. Pra quem é velho, mas assim, pra quem gosta do jogo, é um desenho muito bom, porque ele faz umas referências geniais do jogo. Você conhece o nome dos robôs e você entende qual é a função deles e por que eles estão brigando. É muito bom, muito bom. E a dublagem é maravilhosa. A dublagem do Willy é perfeita. O Mega Man, ele tem uns ângulos realmente muito horríveis, mas todos os outros robôs, eles ficaram muito fiéis. O Dr. Light foi muito fiel, o Willy também. Pra quem é fã da série Mega Man, eu acho que, assim, vale muito, muito a pena. Tem como você assistir aí, de alguma maneira. Muito feio. Tô gostando demais. Em relação a jogos, um jogo que foi lançado há poucos dias no Switch, mas que a gente já viu em outros consoles já tem um tempo, é o Cuphead. E eu sou muito fã desse jogo, muito, muito fã mesmo. Zerei em todos os lugares que ele lançou, eu zerei. E no Switch, ele ficou um porte incrível. Eu acho que Cuphead, pra quem gosta de jogo 2D, side Scroller. No estilo Mega Man também, né? Você anda e atira. Vale muito a pena. Apesar de ser um jogo desafiador, a curva de aprendizado é muito rápida. Você decora o padrão de movimento dos chefões. Amor. E é um jogo muito bonito. Você que já assistiu aqueles desenhos antigos da Disney, do Mickey, alguma coisa assim, essas animações realmente lá e pra assim? Trás, procura depois no YouTube qualquer vídeo de Cuphead e você vai sentir essa mesma sensação. Fiel à animação daquela época. E os caras fizeram o jogo frame a frame, no papel, desenhado. Então é muito bonito, é muito divertido. Apesar de ser difícil pra muita gente, eu acho que é extremamente recompensador e vale muito a pena. Só adendo, Ian. Pra vocês que tem um computador bosta igual o meu, vocês podem ficar tranquilos que o Cuphead, apesar de ser muito bonito e muito detalhado, é um jogo muito leve. Então o Core 2... É um jogo muito bem otimizado, muito otimizado. Sim. O Core 2 Duo é o suficiente pra rodar ele. Eu tô, inclusive, esperando a versão dele pra mobile, que deve ser fantástica também. Então essa aí é a minha dica de é o Cuphead. E é isso aí. Don't deal with the devil, unless you wanna die. Eu sou o viciado em séries deste programa, eu vou indicar duas séries. A primeira série que eu vou assinar embaixo da indicação dos meninos é a Special, que lançou na Netflix agora e conta a história de um garoto, de um homem, que tem 28 anos, com paralisia cerebral leve, e ele é gay. Então mostra como ele começa a se desenvolver como ser humano e como adulto, começando a trabalhar, começando a ter relações sexuais. Fantástico. Outra série muito água com açúcar que eu tava assistindo ultimamente é a No Good Nicky, que também é uma original da Netflix, que também é maravilhoso pra quem gosta de drama adolescente, como eu, que tenho uma mente de 10 anos de idade. Ela fala sobre uma garota do sistema de adoção que vai aplicar um golpe na casa dos pais que ela tá se mudando agora. Também é fantástica. Outra indicação que eu faço, que vai estar no próximo programa, são os filmes de terror, especificamente A Maldição da Chorona, que é um filme que eu assisti recentemente, que é fantástico e é da mesma franquia do Invocação do Mal. A Chorona, isso. O nome em português é só A Maldição da Chorona ou é A Chorona? É Maldição La Llorona. Mas não, porque aqui é só A Chorona. Isso. É porque os títulos brasileiros, eles são meio bostas, né? Vamos combinar. E um podcast que eu gosto muito é o Mamilos, que é um podcast de jornalismo inclusivo, que fala um monte de assuntos interessantes de uma forma muito leve. Então você pode ser bolsonarista, e se você for, eu espero que você não tenha assistido esse podcast até aqui, mas se você assistiu, bem-vindo à família. Ou pode ser PT e se dar bem com as discussões que a gente vai ter lá. Então é isso, meu amigo. Eu vou pedir... Deixa eu fazer uma menção rapidão sobre uma coisa da Netflix que as pessoas têm que ver, que eu achei incrível. É Frequência Killian. Cara, eu achei incrível esse negócio. Nossa, fantástico! Episódios pequenos de 9 minutos que, tipo assim, parece uma rádio, mas tem uns desenhos meio doidos, assim. Eu acho incrível, eu acho que as pessoas veem e passam batido porque parece ser bem ruim, só que na verdade é bem legal. Não queima a pauta porque Love, Death, Robots a gente vai falar em outro episódio. Amigos, eu vou pedir pra vocês agora suas redes sociais e seus contatos pra vocês serem seguidos no escuro, na rua, por pessoas psicopatas. Bandeira, qual é o seu arroba pra pessoas verem sua carinha bonita? Ah, no Instagram é vender_bandeira, e eu vou passar isso mesmo, porque eu tenho vergonha, mas se quiser mandar nude pra mim, eu mando de volta. Retribuo nudes, né? Fire Hunter, você? É... No Twitter eu sou Lucas Brilhante _ e no Instagram eu sou Lu Brilhas. Júlio? Eu só tenho Instagram mesmo, só que eu quase não uso, mas é Giuseppe com Pemudo, _ e dois Os. Pode mandar nudes pra você também? Não, mandando nudes pra mim eu vou gostar mais do que eu vergonha, mas eu mando nudes. Massa. Eu tô passando um contato até pra receber nudes mesmo. Como é que é o nome desse podcast mesmo? Bacanalcast? É, Bacanalcast, aparentemente. Tudo pervertido, misericórdia. Aprendi com o Matheus Loyola, você. É, o meu é Mate, com H, Loyo, tudo junto. E eu acho que é isso no Facebook e no Instagram. Ianzito? Opa, e aí, pessoal? Eu sou Ian _SY no Instagram. É YANN _SY. No Twitter é o mesmo username, no YouTube também. E no Vimeo é IanSY sem _. Eu faço algumas animações, tô iniciando a área de edição. Quem quiser me seguir lá, quem quiser me ver falando besteira no Twitter, enfim, só adicionar aí e tamo junto. Valeu! Vocês perceberam que o Ian é o único que fez jabá, né? Do trabalho dele. Olha que cara safado aproveitando a mídia dos outros. Que absurdo, tá, gente. Tá certíssimo, meu cara. Tirei a sua mãe e me almoço de graça. tem que pagar o cachê de alguma forma, né? Eita. Gente, eu sou o Vini Castro nas redes sociais. Vini Castro F no Facebook. Mas pra vocês que são preguiçosos, vai estar aqui embaixo na descrição do episódio tanto as nossas indicações quanto as nossas redes sociais. Então é isso, muito obrigado por escutar até agora. Se você parou no meio do episódio, espero que a sua mãe morra. Caralho. Mas se você seguiu até aqui, caralho, siga no próximo episódio. Mano. Que ela seja queimada antes de morrer. Eu quero que a sua casa seja meu estrupada. Deus, não, aí foi demais, mano. Pegada fogo. Caralho, mano. Para com isso, velho. Prado, só se fosse em camisinha. O quê? Que isso? Que isso? Como percebemos, todos nós somos bem pervertidos e isso vai se refletir nos próximos episódios. Seja bem-vindo à família Bacana Cast. Eu espero vocês no próximo episódio. Deixa eu falar um negócio. Bacana.